ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. Zero grau. Centro Português 1º de dezembro, o clube de todas as gerações, informa os números de seus telefones, 7-30-28-23-17 e 30-28-23-18, sede campestre, 3278-8839. Desfrute de grandes momentos com o clube preparado para você. Centro Português 1º de dezembro, o clube de todas as gerações. 22 graus. Panifício e Confeitaria Avenida, há mais de 25 anos estão refazendo os melhores doces, os melhores pães e tudo mais em panificação. Panifício e Confeitaria Avenida, na Bento Gonçalves, esquina Andrade Neves, telefone 3222-6713. Se o seu plano de saúde não lhe dá consulta de urgência e emergência em nossa cidade, procure o Saúde Maior e aproveite as vantagens de um pronto atendimento no próprio hospital, com toda a infraestrutura que você merece. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Saúde Maior, o plano de saúde da Beneficência Portuguesa. General Osório 300. Informações 53-3025-2555. HN Soluções em Serviços, materiais e equipamentos hospitalares. Soluções integradas e completas para hospital, clínica, laboratório, pronto-socorro e emergência. Oferecemos o que há de melhor e de mais avançado em materiais e equipamento médico hospitalar. Além de prestação de assistência técnica especializada em qualidade, em produtos e prestação de serviços. HN Hospitalar Soluções em Serviços, materiais e equipamentos hospitalares. Avenida República do Líbano, 446 Pelotas. Fone 33038450. Ótica Cristal, com duas lojas em pleno calçadão para melhor atendê-lo. Ótica Cristal, uma tradição em Pelotas. Com os telefones 3225-7155 e 3225-9871. R-Sul, especializada em ressonância magnética, possui um equipamento de alto campo digital de última geração. Com essa tecnologia digital, é possível melhorar a qualidade das imagens, oferecendo um diagnóstico com maior precisão. Disponibilizamos seu resultado via internet ou entregamos em sua casa. Ligue 53-3278-2500. À noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A noite é nossa. Sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Na Pelotense, páginas de Portugal. Apresentação, Francisco Serra. Pois 9 horas e 8 minutos, vamos à música. A Carminha, aliás, a Muxa, Caminhada Interior, depois a Paulo Oliveira, Os Índios da Meia Praia. E o Camamé, Uma Noite de Fado. Vamos lá.